Bendito seja Deus que visitou o seu povo. Presença alegre, amável e compassiva do bom pastor. Guiando seu rebanho pelos caminhos do amor da paz, para seguir a Cristo, seu evangelho. Seja Deus que visitou o seu povo, presença alegre, amável e compassiva do bom pastor, guiando seu rebanho pelos caminhos do amor da paz, para seguir a Cristo, seu evangelho. Igreja pobre para os pobres, desejo do seu coração. Samaritana que se inclina sobre a dor, para a luz a quem procura a verdade, a salvação. Bendito sea Dios que ha visitado su pueblo, presencia alegre, amable y compasiva del buen pastor, guiando su rebaño por los caminos del amor, de la paz, para seguir a Cristo, su evangelio testificar. Iglesia pobre para los pobres, deseo de su corazón. Samaritana que se inclina sobre dolor, con la luz a quien procura la verdad, la salvación. Bendito sea Dios.